O exército está pronto. As unidades foram alertadas e estão preparadas para a luta. Ótimo. Tudo o que precisamos é de uma vitória esmagadora que restitua a minha reputação de militar. Sim, senhor. Atacaremos a iminente guerra. Eu tenho que preparar o básico, conferir o meu armamento, usar o que foi ensinado. Um soldado no meio do mato não tem tempo pra ser benevolente. Preciso honrar a minha raça e não ir de graça como um indigente. Não importa ser na faca com armas de fogo que a tropa avança. O inimigo não tem chance, a situação não me dá esperança. Mesmo com enorme matança, eu passo por cima e sigo em frente. Utilizo a força animal pra dilacerar e atropelar esses dementes. Que a quantidade superior lhes dá vantagem. Coitados serão enganados, serão derrotados, então aguardem. Não há retorno e temos que continuar. É a nossa única esperança. Nós precisamos encontrar um abrigo e rápido. Este lugar é tudo esperado que fosse. Se conseguirmos construir a defesa necessária, talvez os humanoides possam finalmente encontrar um pouco. Soldado assassino treinado para o abatimento. Na mata fechada, perigo, camuflado. Espero o momento e degolo o 25º inimigo. Executa a missão com estratégia, instrução. Na vulnerabilidade, disparo com precisão. John, credenciamento fudido. Especialista em confronto, isso não é jogo. Fodo na faca, granada e com arma de fogo. Tropa, não vai ter baixa nessa merda. Voltaremos vivos com sangue desses indivíduos. Táticas, explora as condições por terra e forco com a bandeira branca. Avanço, evoco o espírito de guerra. Municiado e pro outro lado, não haverá saída. Ofensiva mortífera é o contexto dessa investida. Levem todos para dentro dos abrigos. As unidades mobilizadas estão prontas para sair. Então, por que demoram? Vamos todos a caminho. Aquela região nem foi explorada ainda. Onde estarão acampados? Não sabemos, senhor. Por que não? Porque eu não recebo uma resposta direta de ninguém.